Ora bem, Lily, pronta para o teu primeiro dia? Ai, ai, capitão, velocidade máxima. Como num submarino. Porque vendemos submarinos. As minhas stands são melhores do que as piadas. Ótimo, porque eu acabei de ser promovida gerente. E se tu ficares bem vista, eu fico bem visto. Mas se não ficares bem vista... Não vais por aí, Dwight. Não vais por aí. Não vais por aí. Parece que alguém está com fome. Bem, eu não estava, mas depois vi aquela rapariga ali e disse para os meus botões... Botões? Eu quero uma sandes feita por ela. Bom, eu só contrato os melhores. Podes começar. Olá, Ia. Bem-vindo ao Smiling Sub, onde todos os pedidos vêm com batatas aos palitos e molho de ketchup. Yes! Aprecie a sua refeição. Não estragues tudo. Ela é capaz. Olha só para ti, estás tão querida. Espera, diz sandes mista. Sandes mista. E depois de alguns cheques e de algumas generosas gorjetas, olha, olha, podes tirar uma a mim e ao Oliver a comprar o nosso popó usado no vinho em folha. Uhul! Bom, o que é que vai ser, menina? Eu quero uma baguete torrada com uma fatia de fiambre, peru e provolone. O provolone em cima, mostarda e maionese em baixo, 3 pitadas de sal, meia pimenta e um pouco de azeite e vinagre no peru, mas não no pão. Detesto quando fica ensopado. Qual foi a parte do meu primeiro dia que tu não percebeste? Uma sandes mista. Sai uma sandes mista. Uma sandes mista. Para... Oh, não, espera, não está igual. Ok. Ora bem, deixa ver. Ok, está quase, mas não está mesmo igual. Não tem de ficar perfeita. Sabes uma coisa? Estás 100% certa. Mas esta está... Oh, espera, ainda não. Ok, perfeita. Bom, duas fatias de fiambre. Uma, duas... Oh, espera aí, ficou para fora. Há alguém que me possa atender. Oh, eu já vou atendê-lo. Vá lá, basta pôres o fiambre lá dentro. Ah, não é como está na fotografia. Sabes, eu acho que o problema é da baguete. Oh, vá lá. É, tenha calma, é o primeiro dia dela. Põe já o fiambre aí dentro. Está bem. Ok, duas fatias de queijo. Oh, isto não pode ser. A minha hora de almoço está a acabar. Não tenho tempo. Vamos lá despachar. O que é que se está a passar aqui? Está a levar imenso tempo. É, já lhe disse para ter calma. Eu dou conta do recado, obrigada. Ela já vos vai atender a todos. Acabe essa sanduíche. Está bem, pronto, afinal, você é que manda. Uhum. O que é que interessa o aspecto? Que se dá na qualidade? Que se dá no brilho profissional? É só espetar com tudo cá dentro. Pronto, aqui está a minha primeira sanduíche. Tira uma fotografia dessa sanduíche. Foi a última. Mas eu estava a poupar para um carro. Ah, é? Podes levar as gorjetas. Olá, meninas. Lily, como é que foi o teu primeiro dia de trabalho? Eu ouvi dizer que tu e o Oliver estão a juntar dinheiro para comprar um carro. Ok, quem quer uma sandes mista? Desculpa, Lily, mas ele veio com a casa. Não chores. Vamos arranjar-te outro trabalho. Eu respondi a 30 anúncios antes de conseguir este. E a única razão porque eu consegui foi porque o palerma do patrão tinha uma avó chamada Lily e eu aproveitei-me disso. Oh, deitar cedo e ser erguida. A saúde vai crescer. É que tem a minha candidatura. Oh, os meus olhos. O que se passa? Eu acho que o novo empregado encontrou o quarto do meu irmão. Horror! Um horror! Oh, vá lá, amigo. Você não se vai deixar abalar por causa de um pouco de pó, pois não? Eu tirei o meu próprio apêndice, uma toalhita, fio dentário e uma colher ferrugente e não deitei uma lágrima. Mas aquele quarto... Hoje vou ter de dormir com a luz acesa. Estou farto. Mais um bravo que morde o pó. Chega, acabou. Aí estás tu. Oh, macacos me mordam, francamente, Jackson. Só faltava pendurar um pneu e já podia vender bilhetes para virem ver o rapaz macaco Malibu. Tu agora estás na faculdade, é tempo de começares a pensar, a agir e a viver como um adulto. Jackson? Desculpa, pai. Eu estava a pensar que devia ser fantástico se eu fosse metade homem e metade macaco. Já viste? Olha para isto. Olha. Eu podia ter a carta de condução e também podia conduzir com os pés. Oh, chouriço! Sai-me da frente! Oh, tu adoras provocar, não é, companheiro? Vá lá, pai! Arranjamos outro empregado doméstico. Filho, é o quinto empregado que sai a fugir aos gritos desta casa este ano. Se achas que é tão fácil, arranja-te um. Eu aceito! O quê? Ótimo! Estás contratada! Eu sou o maior! E tu és feia. Totó, repete lá. O quê? Ah, Totó. Tens a certeza que queres ser empregada doméstica? Não foi a minha primeira escolha, mas se eu e o Oliver queremos comprar um carro, preciso de um emprego. Lily, não vai ser estranho limpares aquilo que nós sujamos? Por que não? Afinal, passo aqui tanto tempo e depois já sei o lugar das coisas, não é? Pois sabe. Opa, e convenhamos. Ela é a única empregada que vamos conseguir arranjar que está imune ao pivete do Jackson. Vês? Já nem lhe veio lágrimas aos olhos. Querida, por favor, não espalhes mais. Então estamos de acordo? Se ela conseguir que os meus olhos parem de chorar, até pode ficar com o anel de casamento da tua avó. Sim, mas eu preciso deste trabalho. Sabe, é que eu e a minha namorada estamos a tentar comprar um carro juntos e... Ok, então pode pôr-me na lista de espera? Oh, fantástico. Ok, obrigado. Como é que vai a procura de trabalho? Vai bem, isto é, se as 32 pessoas à minha frente ganharem a lotaria, estás a olhar para o novo vendedor dos lados da Yipi Yami Yogurt. Não te preocupes, meu caro. Mantém os olhos abertos. Nunca se sabe quando é que um trabalho pode aparecer. Oh, dá-me licença enquanto muda esta tableta de novo de Jackson que precisa-se para onde algum sortudo potencial empregado possa vê-la. Oh, eu não vou trabalhar para ti. Por que não? Pela mesma razão pela qual ninguém quer trabalhar para ti desde que o Jackson foi para a faculdade. Rico, tu és uma pessoa horrível. Isso é completamente falso. Desculpa, eu só tenho 99 cêntimos, mas posso levar a garrafa de água de um dólar? Quem é que tu julgas que sou, a fada da água? Falta-te um cêntimo, que tal venderes o cabelo? São tão engraçados. Então, quando é que queres começar? Ah, esquece. Mas, Oliver, tu não tens escolha. Senão vou ter de enfrentar a minha namorada e dizer-lhe que não posso pagar a minha metade do carro porque sou um falhado e... Oh, espera! Esse não sou eu! És tu! Tu és desprezível! Bem-vindo a bordo. Quem é a folha mais limpa de Malibu? És tu! Sim, pois és! Uau. Com 1000 caracóis! Lily, nem parece a mesma casa. Está bem? Estás a brincar comigo? Lulu, que cheirinho, aroma de limão fresco. E o sofá já não tem pivete... Jacksoniano. Lily, eu adoro-te. Oh, bem, só estou a fazer o meu trabalho. Oh, a senhora Stuart, eu espero que não se importe. Quando limpei a sua casa de banho, reorganizei todos os seus produtos capilares por ordem de aplicação, desde a pré-enxaguagem, shampoo, mousse, mousse de volume. Yes! Se as meninas me dão licença, eu vou lavar o meu cabelo. Sabes, tenho de admitir que estava preocupada com isto, mas está mesmo a resultar. O que foi? Bem, é que sabe. sabes, está tudo tão lindo e depois a mala e a Sharpie... Não, está tudo bem, claro, é a tua casa, pode estar à vontade. Ótimo. O que foi agora? Bem, é só que... Sabes, acabei de bater as almofadas e... Não, deixa lá, tudo bem, eu... Bato-as outra vez na quinta-feira. E eu posso estar à vontade, Lily. Tens razão, eu calmo. Deixa-me só tirar esses cabelos da Ana antes que eles vão parar ao tapete aspirado. Só... Sim. Seria uma tragédia. Oh, se era. Vamos ao filme. Yay! Ui, manteiga. Manteiga o quê? Bem, é que, enfim... Manteiga é uma nódoa em potência. Uma nódoa de gordura. Oh, são das piores. Quero lá saber. Linda menina. Marcar tempo extra para lavar o sofá e as fronhas que eu lavei ainda hoje. Está bem, eu não como as pipocas. Empregada doméstica. O meu pai tinha razão. Talvez o facto de trabalhares para nós seja, não sei, estranho. Oh, para mim não é. A sério? A sério. A sério? Bom, a menos que tenhas problemas com isso, porque, enfim, eu preciso mesmo deste trabalho. Não, não é por mim, é o meu pai. Acontece que ele não está tão satisfeito como parece. Oh! Obrigado, Lily. Bem, a alegria no ar. Yeah, yeah. Olhe-me só para isto. Eu já nem me lembrava que havia chão. E esta cadeira? Julgava que a tínhamos perdido na mudança. É, eu também não a tinha visto. Estava debaixo de um monte de pizza tão antiga que já havia cogumelos a nascer em cima dos cogumelos. Lily Truscott vai ser aumentada. Obrigada, Sr. Stuart. Ah, carro novo, cá vou eu. Não é incrível, Miley? Super! O meu quarto! Oh, não tens de agradecer. Agradecer o quê? Está horrível! Onde é que está a minha escultura de meias com chulé petrificado? Hã? E a minha montanha de puré de batata? Onde está? Não perdemos esta cadeira na mudança? Ei, alguém te avisou para deixares ficar a crosta de gordura queimada do meu barbecue? Tarde demais. Tiraste. Tirei! É, provavelmente até espanou o carvão. E até espanei o carvão. Venham ver! Vou buscar a minha câmara. Eu lavei as lentes. Não lavaste? Lavei! Oh. Meias em gavetas? Camisas em cabides? É uma loucura! Eu não consigo viver assim! A limpomaníaca tem de ir embora. Sabes, não me agrada dizer isto, mas tens razão. Au! Esta doeu! Mas ela precisa de um trabalho. Então recupera-lhe o antigo emprego? É, como se eu pudesse... Por acaso, Jackson é uma grande ideia. Au! Duas de uma vez! Yeah. Aqui tem e obrigado por escolherem o Bar do Rico. Obrigado. Oh. Três vivas pela generosa gorjeta! Hip hip! Hurra! Hip hip! O que é que estás a fazer? Oh, nós estamos a aclamar as gorjetas. É um sucesso de massas. Olha para isto. Hip hip! Hurra! Tu viste aquilo? Ok, primeiro, quem tem os direitos de autor para todo o mundo do Hurra sou eu! E segundo, porquê é que estás feliz? Tu não devias estar feliz. Tu trabalhas para mim. E sabes uma coisa? Não é assim tão mau. Enfim, eu estou na praia o dia inteiro, todos são simpáticos. E por cada hora que eu trabalho para ti, estou uma hora mais perto de ter o meu novo carro. Não gosto da tua atitude, rapazinho. O Jackson lamentava-se de cada minuto que passava aqui e eu adorava. Oh, ver o sofrimento dele era como acordar numa manhã de Natal e descobrir as prendas debaixo da árvore. Onde estão as minhas prendas? Quero as minhas prendas! Eu não sei! Desculpa desapontar-te, Rico, mas... eu adoro este trabalho. Oh, isso é o que vamos ver. Porque eu vou ter a minha manhã de Natal. Também paguei direitos. Oh, não limpaste essa caquinha de pássaro? Oh, claro. Obrigado, Rico. Oh, não acredito! Não é possível que tu gostes de fazer isso, Oliver! Ah, bem, eu consigo ver a Lily a limpar a casa do Stuart aqui. Hey, Lily! Oh, ela viu-me! Ela viu-me! Oh, ela viu-me! Pois viu, ela está ali, olha, vi! Eu estava a gozar contigo! Eu sei. E ficas lindo quando te zangas. Estou prestes a ficar uma beleza! Vem ao Bar do Rico, meu irmão. Se quiseres uma boa refeição, se eu não bato bem da bola, podes dizer lá na escola. Continuas feliz, não estou a perceber. Estás vestido de pinguim, a suar como um porco. Devias sentir-te miserável. Miserável? Ouve, eu acabei de perder os 2 quilos que precisava para poder vestir os meus jeans elásticos. Quando eu disser fixe, vocês dizem pinguim. Fixe! Pinguim! Fixe! Pinguim! Parem! Fixe! Pinguim! Fixe! Pinguim! Fixe! Pinguim! Desfruta a refeição. desculpe lá. O que é que está a fazer? Desculpe, camarada, mas esta loja está fechada. Tom, porquê é que não vai ali ao lado e saboreia uma bela sopa em crosta de pão italiano? E se ouvir alguns gritos vindos deste estabelecimento, continue na sopa. Ei! Esse era o meu... Epa, pap, pap. Mas ele ainda não pagou... Epa, pap. Eu sou o Gustavo. E eu, Adrian, podemos avançar. Obrigada, Fredo. Olá, Dwight. Como vai isso? Eu conheço-a? Não, mas eu conheço a si. Você é o homenzinho confuso e precipitado que despediu a minha menina por engano. Fredo, senta o nosso amigo. É a mãe da rapariga que eu mandei embora? Incorreto, meu amigo. Sou a madrinha dela. Pam, pam, pam. Ainda não. De certeza, pareceu o momento ideal para introduzir isto. Desculpe, patroa. Ele tem uma camada de lasanha a menos, se é que me entendes. Essa da lasanha é muito boa. Não era uma piada. Desculpe. Eu divirto-te? Tu estás a chamar-me palhaço? Oh, por favor, não me faça mal, por favor, não me faça mal, por favor, não me faça mal. Calma, Dwight. Ninguém tem de se magoar. Tudo o que tens de fazer é ligar à Lily e dar-lhe o emprego de volta. Não tenho certeza se posso fazer isso. Ouve, eu tenho uma questão para ti. Gostas muito das tuas pernas? Uhum. Eu perguntei se gostas muito das tuas pernas. Desculpe. Pam, pam, pam. É filho da minha irmã. Está tudo dito. Então, como é que vai ser? A Lily aqui? Ou tu vais dar uma voltinha com o Fredo? A Lily? Bom, rapazinho. Agora, telefona à miúda e faz-lhe uma oferta que ela não possa recusar. Ah, e lembra-te. Nós nunca estivemos aqui. Nunca. Está bem. Badabim. Badabum. Miley? Badapanhados. O que é que fazem aqui? Viemos comer uma sanduíche? Com essa roupa? Eu estava a voltar de uma... De umas filmagens? Sim, para o meu novo... O meu novo single. Chamado a... Madrinha da Máfia. Sim, é super fixe. Devias ouvi-lo. Porquê é que não lhe cantas um bocadinho? Eu sou a madrinha da máfia. Ela é má, ela é dura, ela é a madrinha da máfia. Sou pior que dura, cava a tua sepultura. Sou da máfia, não sou tua. Yeah. Miley. Está bem. A verdade é que... o meu pai tinha razão. Ter-te como empregada foi um bocadinho estranho e... viemos tentar recuperar o teu emprego. A sério? Eu também vim aqui recuperar o meu emprego porque senti ao mesmo. Mas porquê que não me disseste? Não te queria magoar? A sério? Oh. Oh, isto é tão querido. Faz-me lembrar a minha série preferida. O meu nome é Earl. Bom, acho que é melhor tentar recuperar o meu emprego. Oh, não. Esse assunto já foi resolvido. E acho que te vão aumentar. A sério? Yo, Dwight! Eu acho que devias dar um aumento à rapariga. É claro, madrinha. Bom rapazinho. Obrigada, Miley. Oh, sabem uma coisa? Eu devia ligar ao vosso pai. Já estou a tratar disso. Deixa lá, ele vai ficar bem. Já é um homenzinho, sabe tomar conta dele. Não, Jackson, não. Ela não pode fazer isso. Por favor, por favor, por favor. E cheira tão bem. Vá lá, rico, sei meu amigo, porque eu não me vou zangar contigo. Amigo rico, canta comigo esta canção de... Pronto, acabou-se! Tu ganhaste! A tua felicidade venceu-me! Agora desaparece-me da vista. Volta para a tua estúpida namorada. O que é que tu chamaste a Lily? Estúpida? Idiota? Pateta? Oh. Esganiçada? Doida? Ninguém fala da minha Lily Pop dessa maneira! Volta aqui! Palerma! Fedorenta! Churamingas! Anda cá, Rico! Ai, eu vou-te apanhar! Estou sempre seguido por um empregado furioso vestido de pinguim! Feliz Natal para todos!